Por essa não esperava. Quando meu vaso quebrou, frustrações me invadiram e a solidão chegou. Desci do alto monte, pelo vale passei. Minha alma então gritava e até duvidei. Se Deus existe ou está longe, eu não sei. Se Deus existe ou está longe, eu não sei. De repente a mão do oleiro, que também é carpinteiro e sabe arrumar as coisas como ninguém, ajuntou todos meus cacos, reconstruiu meus sentimentos e apagou as frustrações do meu passado.